do palco, medo, palco, medo. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Show me the place where you want your sleep to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 14 de fevereiro de 2012. Show me the place. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço programa arroba roncaronca.com.br. Evidente, aí o fundo Leonard Cohen e seu novíssimo disco intitulado Old Ideas, e o melhor de tudo, em edição brazuquinha, já lançado no Brasa. Lançamento simultâneo, já que lá fora ele foi colocado nas ruas no dia 30 de janeiro, há 10 dias. Dez faixas que mostram mais uma vez o talento inigualável desse cidadão com 77 anos no lombo, meu amigo, Leonard Cohen. Terça-feira passada nós entortamos a nossa audiência mostrando em primeira mão, certamente em primeira mão, o novíssimo disco da Cell. Fantasia e fingir que esquece. Bezerra, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. I want to talk to you, baby. But you built like a fella, and I don't like that evil right cross. Girl, I know you're sweet, but you got them rather large feet, and your kicks like a Clydesdale horse. We've had our fun, now it's over and done. I got to be on my way, baby. Now, Johnella, you know what? You're all right with me, but you got that old gun that goes bang. If you ain't shooting, you cutting, and that ain't about nothing. Now, frankly, I just cannot hang. You like to go bang, and I just can't hang. Ow, I gotta get in the wind, baby. Listen, Jack, I've been looking at you and wondering what you ever do. Aí ao fundo, acho que melhorou, hein? Bastante. Aí ao fundo, também lançado no Brasil, o novo disco do Primus. Desorientação total. Agradecer a rapaziada que já participa do programa, ao ser dando a rota do nosso som. Tá baixo aqui, aumenta ali, médio, grave, agudo, manja essa situação. E agora, melhorou? Pode até tirar um pouquinho da minha voz, ou seja, pelo menos pra mim aqui. Aí, beleza, obrigado. Participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Em pouquíssimos minutos, uma mega promoção com muitos ingressos para Los Hermanos Rasgando o Brasil, a partir de abril. Quem busca o áudio do Ronca Ronca na internet, o endereço é www.radiooficialdoverão.com.br. É o caminho. Muita gente de Brasília querendo essa informação. Falei bastante no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, de uma gravação da Whitney Houston, realizada em 1982 com o grupo Material, que é um ajuntamento de negozinho cabeleira altíssima. Ajuntamento realizado pelo Bill Laswell, multi-instrumentista, super baixista espetacular. E a Whitney Houston gravou em 1982, nesse disco, uma canção do Hilf Hoppe, baixista do Soft Machine. Segura, meu amigo, é muita pressão com Art Chef. Street.

Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Beijo pra vocês, até mais. Isso aí. Já foi chamado e já veio. Com os hermanitos aqui ao fundo, ao vivo. Tá beleza, Vitor? Ali na escuta, ali do radinho. Mais uma vez o Ronquinho contando com auxílio luxuoso, mega luxuoso, de Vitor e Alcir nas carrapetas. Nós vamos colocar na roda a partir de agora os ingressos para Los Hermanos e Ronca Ronca Rasgando Brasa, para todas as cidades, todas as datas. Preste atenção na bula, pelo amor de Deus, preste atenção na bula. Para Recife, dia 20 de abril, Fortaleza, 21 de abril, Manaus, 27 de abril, Belém, 28 de abril, Brasília, 5 de maio, Salvador, 6 de maio, Porto Alegre, 12 de maio, Curitiba, 18 de maio, BH, Belo Horizonte, 20 de maio, Rio de Janeiro, 24 de maio e São Paulo, 31 de maio, um ingresso duplo para cada uma dessas apresentações. E como foi na vez passada, que é Mosca Frita, vamos fazer uma indagação muito interessante. Nós estamos aqui para trocar de figurinha, para trocar ideia, para aprender, para, enfim, a gente colocar as nossas ideias circulando. Então a perguntinha é a seguinte, e você deve responder pelo e-mail programa@roncaronca.com.br. A perguntinha é: qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos? Qual artista brasileiro que você quer ver tocando com Los Hermanos? Artista mesmo, cantor, guitarrista, baixista, baterista, tecladista, um caboclo ou uma cabocla para fazer um show inteiro. Isso acontece muito lá fora, mas aqui é difícil de uma banda, de um artista, ter um convidado dividindo o palco mesmo, de início ao fim do show. Então a perguntinha é: qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos? Mande seu e-mail correto, telefone com prefixo e diga, no assunto da sua mensagem, o show que você quer, a cidade que você quer, Recife, Curitiba, Salvador, enfim, qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos? E-mail correto, telefone, prefixo, e diga no corpo da mensagem a cidade que você quer o ingresso. Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, BH, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Tranquilo? Tá valendo. O endereço é programa@roncaronca.com.br. Ronca, ronca. Nuvens de tormenta, estrela d'alva, nunca venta, sempre lacre breu. Nasce uma criança entre nós homens. Sobre o mar, és porém que vem essa criança, eis a estrela d'alva. O menino salva as madrugadas, pedir licença rapidinho aqui para Gal Costa e nossos amigos do Rabotnik para completar a informação da promoção. E diga na sua mensagem, em poucas letras, a razão da sua escolha. Por que você quer que determinado artista divida o palco com os hermanos? Qual a razão disso? Gal Costa e Rabotnik. Sobre o mar, eis porém que vem essa criança, eis a estrela d'alva. O menino salva as madrugadas, nada contra a força da maré. Viro para o céu e olho na cara, o menino. Deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Look rock and forth, and they seduce me, dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Isms and schisms, the living out of scouter. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. The church suggests you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passionate ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums bring the news of a cure tonight. The cure which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Look around, come forth, and they seduce me. Trust me, you're distancy. Confused by different languages, details of Asian remedies, conversations. I've watched become of enemies. My brain thinks bomb like. So I listen, he's a contact. And as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun, some base slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Look or I come forth, and they seduce me, dress me up in sweet sea. Hell is round the corner where I shelter. Isms and schisms, we're living on the skelter. If you believe or deceive, the common sense says you will receive. Let me take you down the corner pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, melhor, melhor. Tô mandando tricky. Como são os hermanos balançando o coreto Tupiniquim, meu amigo. É gente do Brasil inteiro. E por favor, coloque como assunto da sua mensagem a cidade que você quer o show. Tem gente aqui comendo mosca, hein? E diga em poucas palavras a razão pela qual você quer determinado artista dividindo o palco com os hermanitos. E como venho dizendo, confirmadíssima camiseta Los Hermanos Ronca Ronca em mais uma ação muito violenta e agressiva de marketing do Bibi, do Serjão, tristinho pra Meirelles com a cipoada que tomou do Vasco. Tem ele aí. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! A watch become a van when it's my brain thinks foam like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay, olha a situação enviada pela nossa audiência. Diz o Felipe de Fortaleza. Fala maluco, eu que sou maluco, né? Fala maluco, caramba, juro que acabei de matar um rato aqui em casa no chinelo e tu me vem logo com essa ratazana do Leonardo Cohen soando no meu ouvido. Que momento, manda mais. Felipe de Fortaleza matou um rato no chinelo, meu amigo, em Fortaleza. Olha só que história. Coloquei também quando estava saindo de casa no site do Ronca Ronca o novíssimo lançamento do Jack White, que vem aí com um disco novo em março e já anunciou algumas datas nos Estados Unidos. Jack White cheio de novidade, como sempre, né? Mas a gente pode colocar as garrinhas num lançamento já feito no Brasil. Olha só a voz da criança, depois eu passo a bula. To some folks, I saw you, your pretty hair was red. But today I see you've got black hair on your head. You say you've got you an old man with plenty of dough. Well, maybe you may fool him, but you know that I know. So baby, when you pass me, don't you give me the run around. 'Cause if you recall correctly, I'm the man that brought you to town. To some folks you may be Mrs. So-and-so. Ronca, ronca. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. E junto com Jack White, olha quem divide esse disco. Sim, ele, Robert Zimmerman. Disco já lançado no Brasil, intitulado The Lost Notebooks, músicas de Hank Williams, empetrepadas por Bob Dylan, Norah Jones, Jack White, Lucinda Williams, maravilhosa, Lee Von Helm, mega baterista do The Band, o filhote do Dylan, Jacob Dylan, Sheryl Crow e o espetacular Melly Hunger. Se não fosse o Hank Williams, o autor de todas essas músicas, essa rapaziada não existiria. Inclusive o Robert Zimmerman, o Bob. Procede? Procede. Confere? Confere a informação. Estamos ao vivo aguardando a sua participação e tem promoção dos Hermanos Ronca Ronca no ar, hein? Brown eyes, blue eyes, they're all the same. None are for me, I've lost the game. Tomorrow's nothing but worries and cares. The love that faded left me only tears. A promoção é exatamente essa, caso você tenha saído da moita nesse exato instante. É um ingresso duplo para as seguintes datas: apresentações Los Hermanos, Recife 20 de abril, Fortaleza 21 de abril, Manaus 27 de abril, Belém 28 de abril, Brasília 5 de maio, Salvador 6 de maio, Porto Alegre 12 de maio, Curitiba 18 de maio, Belo Horizonte 20 de maio, Rio de Janeiro 24 de maio, São Paulo 31 de maio. E a gente quer saber qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos um show inteiro, dividindo literalmente o palco, e diga em poucas palavras a razão da sua escolha. Mande a trozoba toda, e-mail correto, telefone, prefixo, todas as informações para o endereço programa@roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até a meia-noite aguardando a sua participação. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. A coruja comeu meu curió. Olha o meu curió, cantador, coruja comeu meu curió. Olha o meu curió, cantador, a coruja comeu meu curió. Meu curió, cantador, a coruja comeu meu curió. Meu curió, cantador, a coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. Olha o meu curió, cantador. A coruja comeu meu curió. Olha o meu curió, cantador. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. Olha o meu curió, cantador. Olha o meu curió, cantador. Olha o meu curió, cantador. E a coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu. comeu meu curió. Olha o meu curió cantado. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu meu curió. A coruja comeu. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Você vem de novo com o filho do ano, pelo amor de Deus. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Vou pedir que me levem lá pro céu. Cada dia chega mais perto do mundo. E aonde já viram Deus compondo um samba para a escola desse lá. Paulinho, eu tenho que fazer uma grosseria aqui, que não é também nenhuma novidade. Eu vou pegar esse disco, um vinil espetacular da Clementina, que fez aniversário terça-feira passada, a gente comeu um mosca e não falou. E tem como você soltar uma vinhetinha comprida? Eu vou deixar o microfone aberto aqui, você deixa o microfone aberto, vou deixar o volume do picape aberto também, tá? Vai estalar, vai ser uma zoeira dos infernos, tá? Tem uma vinhetinha comprida aí? O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, foi, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Meu? Entendi nada, meu só. Deus nos salve, casa santa. Deus nos salve, casa santa. Aonde Deus fez a morada. Aonde Deus fez a morada. Sagrada. E a hóstia consagrada, Ronca, ronca. As aves somos nozes, nós. As aves somos nós. As árvores. As aves somos. Somos nós. Com essa deusa ao fundo, vou reverberar aqui a mensagem que acabou de chegar do Gucci, responsável pelo Rec Beat. Diz ele, querido, fala do festival Rec Beat. Ronca, ronca, tô falando, Gucci, este ano a programação tá demais, 17 anos festival, é o guincho Silver Apples, Sistema Solar, Yussa, Lirinha, Tony Tornado, Criolo, Siba, Sibeli e muito mais. Dá uma sacada no site www.recbeat, R de Rio, S de Casa, B de Bola, E, A, T de Tatu.com, www.recbeat.com. Grato abraço, Guti. Pô, você manda aqui, meu amigo. Se der mais alguma informação, passa. Estamos ao vivo até meia-noite. Bendito do vaso, seja o Ganga, o Rosário de Maria. No mundo já era noite, Ganga. Lá no céu parece dia. Bendito do vaso, seja o Ganga, o Rosário de Maria. Oh, what a walk, oh, a pumpkin belly. Lord God have mercy, hey. Who walks me that know me old time granny? From down in the country. Grandma, oh yes I know. I won't tell you now. Sister saw, seem like a selling gal. Seem like a selling whole gal. Oh, what a walk, oh, a pumpkin belly. That was the whole time, Proverbs. That was the whole time, Lord Proverbs. Whoa. She say you must think a so. Queen of England, she don't control. Think a so, sugar, sugar belly. Became the king on the saxophone. Whatsoever you want, got to work very hard to gain. Yeah. Whatsoever you want. You must be going on like a channel. Oh, I said no, grandma. I know, but anyhow, I won't tell you now. She said, son, don't sell no girl. I want you to tell me no. What you say, hey? Oh, what a walk, oh, a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who asked me that? Show me old time, granny. Hey, hey, hey. But grandma, I am young, you better have sympathy. So, it would be better if you ask my mommy. Hey, hey, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Hey, oh, what a walk, oh, a pumpkin belly. Cara, rapaz. Ei, remela? Ó, seu. Ó, o Butemudima aqui, tá gravado o telefone, viu? Rapaz, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, vou aí pra ver esse Dimas. Pois vem, rapaz. Oxe. Rapaz, tu não é um Paulinho, remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Alô, rapaziada, aqui é o de Kroll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Alô, rapaziada, aqui é o de Kroll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Alô, rapaziada, aqui é o de Kroll, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. O crioulo mais honesto da Baixada Fluminense que faz aniversário hoje. De Kroll, essa lenda, símbolo do Ronca Ronca. Promoção desorientadaça, meu amigo. Outros aniversariantes de hoje: Reginaldo Rossi, Jacó do Bandolim, que coincidentemente ontem, essa semana agora, um amigo entendido nesse negócio de imagem disse que não existe nenhuma imagem em filme. Jacó do Bandolim, ele nunca foi registrado em filme. Essa lenda, um dos maiores músicos do Brasil, um dos maiores instrumentistas do mundo. Nossa audiência, inclusive, pode tirar essa dúvida se existe algum filme do Jacó do Bandolim, aniversariante hoje, 94 aninhos, de Cro 66, Reginaldo Rossi 68, e um que estará no programa de hoje, Tim Buckley, Mamãe. Vai explodir a caixa de e-mail aqui do Ronca Ronca, cara. Bagulho frenético, cara. Por falar em coisa boa, que espetáculo foi a preliminar, a preparação para o Ronca Ronca que Yuri Almeida, essa lenda, fez meia hora antes do programa começar. Céu, David Bowie, enfim, Almeidinha, como sempre, você é um hero do Ronca Ronca. What you say, hey, oh, what a walk, oh, a honking belly. Whoa, whoa, whoa. Who asked me that? Show me old time granny. Hey, hey, hey, but grandma, I am young. You better have sympathy. Oye, Mauricio, aquí es Yusundu. Es mucho legal estar con voices. Oye, Mauricio, aquí es Yusundu. É muito legal estar com vozes. Alcir, vamos dar um apertete e partir para Bolívia forte? Vai que é tua. Ronca, ronca! Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca, ronca, do Maurício Valadares. Mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ronca, ronca! We'll be right back. você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Que situação, meu amigo. Há 42 anos eu não toco esse clássico absoluto do Frank Goes to Hollywood. Relax. Silvio Calmon, essa hora tá subindo pelas paredes. Clareou aí, Vitor? Algum problema? Tudo certo? Discorrendo bem? Com essa maravilha ao fundo, vamos colocar no ar mais uma vez a promoção. Um ingresso duplo para as seguintes apresentações, Los Hermanos e Ronca Ronca. Recife, dia 20 de abril, Fortaleza, 21 de abril, Manaus, 27 de abril, Belém, 28 de abril, Brasília, 5 de maio, Salvador, 6 de maio, Porto Alegre, 12 de maio, Curitiba, 18 de maio, Belo Horizonte, 20 de maio, Rio de Janeiro, 24 de maio, São Paulo, 31 de maio. Um ingresso duplo para cada uma dessas apresentações. Os Hermanitos, e para você colocar suas garrinhas nesse mimo especial do Ronca Ronca, responda qual artista brasileiro você gostaria de ver tocando com os Hermanitos. Em poucas palavras, por favor, diga a sua razão. Como bem fez Bruna Caroli, a Ima Sumac, do Pantanal. Qual artista brasileiro você gostaria de ver tocando com os Hermanos? Não é uma musiquinha ou duas, não. Fazer o show inteiro. Uma prática que lá fora é bem rotineira. Qual artista brasileiro que você quer ver dividindo o palco com os Hermanitos? Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação. E-mail correto, telefone, prefixo, todas as informações para que a gente possa te catar depois, tá? Tranquilo? Nosso sempre atento ouvinte Zali, o André, diz o seguinte: Malval, acho que rolou uma batatada, hein? Uma simples checada no Google desmentiu a informação de que não existe filme com Jacó. Confira esse link, ele manda o link. É um filme, é um curta-metragem chamado O Choro Dele, da Leilani Fernandes, 1975, e tem 9 minutos. Este sim, a única filmagem com Jacó. Como sempre, tá ótimo. Orientando legal, então a paradinha é essa. Não existem muitas possibilidades de imagens do Jacó Badolim, a não ser essa uma aqui, que está no curta-metragem chamado O Choro Dele. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação. Sempre o Jumboteco sobe entupido com os pedidos de nossa audiência. Leonardo de São Paulo participou forte, segura. Segura. zomba muno. Zvaita sego mwanangu. Tiri vatatu. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Baba pamudiki Francis. São Los Hermanos incendiando o Brasil. Por favor, não deixe de colocar no assunto da sua mensagem a cidade que você quer assistir ao show do Los Hermanos. Pelo amor de Deus, é muita mensagem. Acho que num tom desse jeito a gente não tem como manter no sorteio, beleza? E eu acho que o Kraftwerk, que é o fundo Ian Sunil Young, desorientou mesmo o Cristiano, que diz o seguinte: poxa, Maval, a vida é uma bosta. Depois de 33 aninhos de estrada, nunca imaginei que a vida seria tão chata, mano, velho. Depois de tantos roncos, estou entediadaço. Porra, cara, ou você me bota pra trabalhar aí no Ronquinha, ou vou embora do Brasa, mano. E segue aqui cuspindo marimbondo. Obrigado e abraço para por apaziguar a minha alma. Cara, a alma dele tá tranquilíssima, então, né? Que situação, hein, velho? Don't you spend the night together. They said we were too young. Our kind of love was no fun. But our love comes from above. Let's make love. Também pinta neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá rindo, é? Aqueles corpos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. David Bowie caindo como uma vulva nesse exato instante do Ronca Ronca. Estamos ao vivo. Let's spend the night together. Mas a situação é que em muitos momentos do Ronca Ronca, em todos os tempos, a gente tem que bater um papo individual, com um ouvinte, com alguém de uma promoção, e a grande maioria, 110%, vão ficar boiando mesmo. Porque é necessário esse coipo a coipo auditivo, latinha e quem está lá do outro lado. E nesse exato instante eu vou passar uma vinheta para um ouvinte nosso de muito tempo, e eu vou ler inclusive essa mensagem para que a emoção não me derrube no chão, com David Bowie ao fundo. E é um momento absolutamente inédito no Ronca Ronca, porque essa mensagem que eu vou ler é para o meu chefe, o cidadão responsável por manter o Ronca Ronca no ar durante todo esse tempo, mais precisamente 6 anos, meu amigo. E vou ler. É o seguinte: Flávio querido, Flávio meu chefe, quero agradecer muito pelo seu apoio irrestrito ao Ronca Ronca ao longo desses 6 anos exatos em que trabalhamos juntos. Mas ainda, agradecer pela confiança sempre demonstrada no meu trabalho. Foram mais de 300 programas sem nenhuma interferência, sem nenhum questionamento, liberdade total. Hoje, esperei o dia inteiro para que pudéssemos conversar sobre o futuro do Ronca Ronca. Infelizmente, não conseguimos trocar de figurinhas. Esses 6 anos de nossa maravilhosa parceria têm um rival muito forte, que são os 30 anos de comunicação com a audiência do programa. A ela, tenho que dar todas as satisfações possíveis, assim como no nosso ouvinte que começou semana passada a voar no Jumboteco. Durante 3 décadas alimentamos programa e torcida a mais cascuda cumplicidade nas duas vias, como você bem sabe. Portanto, a todos devo informar que hoje, dia 14 de fevereiro de 2012, está indo ao ar uma das 3 derradeiras edições do Ronca Ronca na frequência 102.9. No primeiro dia de março, a Jovem Pan assumirá este espaço no dial. E a rede, até então Rádio do Verão, dará lugar a uma nova parceria comercial sobre a qual não tenho nenhuma informação oficial. Enfim, semana que vem, terça-feira de carnaval, por razões operacionais, o programa será gravado. E a saideira, em 28 de fevereiro, ao vivo. Isto é o que está planejado. Mas não quero arriscar em não me comunicar com toda a transparência, atenção e antecedência que nossa torcida merece. Também quero dizer, Flávio, vou voltar aqui o Let's Spend the Night Together, que tem a ver com a música. Também quero dizer, Flávio, que foi você, quero dizer que você foi, é e será o melhor chefe que já tive em todos os tempos, em todas as áreas. Por 2 motivos. Pela total confiança depositada em mim e por sempre ter feito pagamento em dia. Sigo aguardando sua informação otimista em relação ao programa da gente. Beijo em Rafael e bom carnaval. Sex was bad, called obscene, and the rich were so 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, que é o Fred 04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é da madeira, caindo a candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumeira. É a chuva chovendo, a conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho, pedra de atiradeira. De novo, então, vou lá. Peraí. É aqui o pé. Tá dividido. É, peraí. Você tem, é o pé, é o chão. Eu falo, é o pé, é o chão, você. Eu falo, é o pé. Você fala, é o chão. O César tem que ter as nossas vozes, a Luiz. É o pé, é o chão. É o pé, é o chão. É, eu tô, é a mastrada. Olha aqui, Elis, é tá. O pé, é o chão. Eu tô, é a mastrada. Depois é que vem a brincadeira. Olha, eu aqui. Sei, mas é que eu fiz o pé, é o chão. É o chão. E você fez junto comigo. Não, mas então, eu não posso fazer, eu tô tá. Errado. Tá. Você faz, é tá. O pé, é o chão. Eu digo, é a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. Tá. Ah, one cigarette, please. Toma. Busca um novo. Busca dois. Ti, badabada, tô. Quer dizer aqui? Pá. Ah, você põe o fone meio pra fora do ouvido. Tá, já boto. Ó, ó, faz horas que eu tô com ele. Pô, sacanagem. Vai rodar. Um, dois, três. Vamos fazer outra vez, vamos? Outra vez? Outra, Luísa. Tá esquentando. Já, você que sai. Ah, mas olha aqui, essa tá legal, hein? Hein, minha chapa? Tá ficando. Ficando legas. Ah, sexo. Depois da orquestra eu gravava outra, Luiz. É uma cobra, é um pau. Tudo então, né? Porque é difícil pegar isso aí do meio. Não, não tá, não. Não, não tá, tem é, erro no é ilusão de sexo, é ilusão alcoólica. Isso é sexual illusion, delusion. Tá, tudo de novo. Isso é alcoholic delusion. Então vou prestar atenção nessa bosta aqui. Vamos prestar atenção na bosta. Lulusa, Lulus, eu vou ficar famoso. Vou me casar contigo. Depois do carnaval. Ah, isso aí. Ok. Escuta, eu quero aquele cara cortando pau lá do outro lado do rio. Ranks, dandão. Ô, João, tu não vem almoçar, não, pô? Quem? A introduça. Quem? Ronca, ronca. I want 12 policemen in my funeral march. They're dancing in my shoes. In a judge who jailed me 14 times. Deck of cards, be as due. where I go, that's what I pray. You send me poker players to the graveyard. Gonna dig it, gonna dig it, gonna dig it, dig it. Gonna dig it where there is a spade. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Vem de novo, Papa Finca. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Então, como eu já informei, terça-feira que vem o programa será gravado, certo, Alceu? Se o planejamento for seguido, a gente faz dia 28 de fevereiro ao vivo, aqui. Aliás, rapaz, Alceu, mandar um abraço espetacular para o Alencar, que trabalha aqui no prédio onde a Rádio do Verão está estacionada e é ouvinte do Ronca Ronca há muito tempo. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, ele falou: Maurição, quero te dar um abraço, cara, é desorientação total, sua cabeleira é muito alta, bababá, bebê, é muito antigo mesmo. E ele trabalha uma semana sim, uma semana não. Então, hoje eu trouxe uma camiseta do Ronca Ronca, ele foi devidamente fotografado, estará amanhã no site roncaronca.com.br, iluminando, ilustrando a bula do programa de hoje. Ainda alguns minutos para a gente colocar a promoção Los Hermanos Ronca Ronca no ar. Se você saiu de trás da moita nesse instante, temos um ingresso duplo para cada apresentação nas seguintes cidades: Recife, 20 de abril, Fortaleza, 21 de abril. Manaus, 27 de abril, Belém, 28 de abril, Brasília, 5 de maio, Salvador, 6 de maio, Porto Alegre, 12 de maio, Curitiba, 18 de maio, Belo Horizonte, 20 de maio, Rio de Janeiro, 24 de maio, São Paulo, 31 de maio. Um ingresso duplo para cada uma dessas apresentações dos Los Hermanos. Basta você responder a perguntinha através do endereço programa@roncaronca.com.br. Mande seu e-mail certinho, telefone, prefixo, tudo direito, nome completo. E responda: qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos? Dividir um show mesmo, a Vera, do início ao fim. Procede? Em algumas palavras, explique a sua escolha. Diga a razão da sua escolha. Qual artista brasileiro que você gostaria de ver tocando com Los Hermanos? Envie a trozoba para programa@roncaronca.com.br. Logo no início do programa, eu mostrei o material do Bill Lasso com a Whitney Houston, interpretando o clássico absoluto do Hilf Harper, Memories, uma música que o Soft Machine gravou. O Hilf Harper foi baixista do Soft Machine. O Soft Machine gravou, não existe em álbum original do Soft Machine, apenas num disco compilando gravações antes do primeiro disco. E o Robert Wyatt, baterista original do Soft Machine, fez uma versão de Entortar o Tímpano. I know I cannot leave this Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ron. Vem de novo com o Rafinha, vem cá, demais isso, Rafinha. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Aí o fundo vinil espetacular da Orquestra Polirritmo de Cotonou, que o Igor, nosso ouvinte, me deu de presente, cara. Mole, tem fotografia e tudo no site do Ronca Ronca. Como também eu coloquei recentemente no site do Ronquinha a nova edição da revista Mojo, praticamente dedicada ao Leonard Cohen, que abriu o programa de hoje. E a revista vem encartada com um CD de uma penca de negozinho muito louco, interpretando algumas músicas do nosso ídolo Leonard Cohen, como por exemplo o Bill Callahan. Come over to the window, my little darling. I'd like to try and read your poem. I used to think that I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. We met when we were almost young, deep in the green of lilac park. Held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Now, so long, Mary Ann, it's time that we began to laugh. They all say that you're beside me now. Then why do I feel so all alone? I'm standing on a ledge in your fine spider web. It's fastening my ankle to a stone. Time that we began to laugh and cry and cry, and the laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Now, so long, Mary Ann, it's time that we began to laugh. You are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I'd climb cold mountainside and wash my eyelids in the rain. Now, so long, Marianne. It's time that we began to laugh. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu. Isso aí, Marcelão. Nós ouvimos o Bill Callahan, um So Long Marianne, nesse CD que vem na mais recente edição da revista Mojo, dedicada à revista ao Leonard Cohen. E das 15 músicas, todas foram gravadas especialmente para esse CD, à exceção dessa uma aqui ao fundo, do Palace Songs, que é o Bonnie Prince Billy, que já tinha gravado há muito tempo essa música. A promoção está encerrada, acabou o milho, acabou a pipoca também. Agradecer a torcida cabeleira altíssima do Ronca Ronca, que participou de uma maneira muito linda da promoção com Los Hermanos. Los Hermanos, vamos voltar à promoção. Ainda temos mais ingressos para colocar as garrinhas da nossa audiência. Lógico, para encerrar o programa de hoje, nosso jovem favorito, 77 anos, Mr. Cohen, Juca, um beijo. Não deixe de participar do programa durante a semana pelo endereço programa@roncaronca.com.br. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower. Begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one whom I chased through the souvenir hearty. Her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I'm tired of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. E o Gutenberg, para fechar a edição de hoje, diz que a filha dele tem como nome Victoria, única e exclusivamente por conta da música do Kinks, que a gente toca em várias outras versões, inclusive com o The Fall. Como nós falamos no início do programa, no início não, na segunda hora, no início da segunda hora, a próxima terça-feira o Ronquinha será gravado, terça-feira de carnaval. A gente volta ao vivo dia 28. Beijinhos, bye bye, tchau, obrigado pela participação. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca.